Capítulo 13. A origem da justiça social. A solução do problema econômico, o trabalho da função social, as etapas da realização do Evangelho e o direito de encampar direitos. Com a afirmação dos princípios acima referidos, nasce um novo regime de vida, no qual não há mais lugar para o rico ocioso, explorador do trabalho dos outros, admitindo-se apenas o rico que cumpre uma função econômica complementar à do pobre. Isto é natural numa sociedade que chegou ao seu estado orgânico, cuja base é a cooperação e não a luta. Nesta sociedade, também o rico terá o seu legítimo lugar por exercer nela funções fundamentais, baseadas numa real competência, com tarefas diretivas e criadoras, para levar progresso a cada campo, elevando assim o nível de vida de toda a coletividade. O regime de luta de todos contra todos no passado absorvia completamente as energias e o interesse do homem, de modo que não restava margem para se poder levar na devida consideração o valor produtivo do trabalho. A solução do problema econômico não pode ser obtida com o velho sistema da guerra entre ricos e pobres, mas somente através da canalização de todas as energias em direção a um trabalho produtivo, fonte de efetivo bem-estar geral. Esta é a posição sadia que se harmoniza com as mais importantes leis da vida, sobretudo com o princípio da justiça social que acabamos de considerar. Somente hoje, portanto, é possível chegar-se à referida solução do problema econômico. O Evangelho não podia resolvê-lo, porque naquela época o trabalho era tido como uma condenação própria de escravos e não um meio de produção. Tal trabalho, então, não podia servir como meio para elevar o nível de vida do pobre, sendo insuficiente o recurso à esmola ou à beneficência para solucionar o problema. Este expediente não passa de um paliativo para suavizar a inimizade entre rico e pobre, a fim de tornar menos difícil sua convivência. Permanece de pé o desagrado tanto do pobre por sua miséria como do rico por ter de sustentá-lo. Com isso, o pobre permanece pobre, enquanto o rico deve carregar nas costas um parasita improdutivo, socialmente negativo. Hoje pode-se colocar o problema de um modo mais coerente. Em vez de se gastar energias preciosas para disputar os bens existentes, elas deverão ser empregadas para a produção. Pode-se dessa forma alcançar uma maior abundância, ainda que não igualmente distribuída, obtendo-se assim, como consequência de uma produção maior, um aumento de riqueza para todos, pois juntamente com a miséria do pobre, diminuem também a sua agressividade contra o rico e o peso do seu parasitismo social. Somente o trabalho pode libertar não só o pobre da escravidão de mendigar, mas também o rico da torpeza de apenas consumir sem nada produzir. O trabalho é o novo e único sistema capaz de resolver o problema econômico, substituindo o método da escravidão e da beneficência. Só assim o pobre poderá adquirir a dignidade de ser humano e, ao mesmo tempo, a sua independência econômica. Evita-se deste modo o ócio, que é um mal para todos, porquanto, se ele arruína o rico, arruína também o pobre que se faz manter, tornando ambos igualmente parasitas. Sem dúvida, uma riqueza subtraída do rico e subdividida entre muitos pobres não enriquece ninguém, deixando todos na miséria, de modo que também o rico fica empobrecido. A vida exige um incessante reabastecimento, que só pode ser proporcionado por uma contínua produção e não por uma reserva que rapidamente se esgota. A sociedade necessita de homens livres e responsáveis, ativos e autossuficientes, que sejam protegidos por todas as previdências sociais e não apenas mantidos vitaliciamente. Por isso, não é tanto pela distribuição da riqueza existente, insuficiente para todos, mas sobretudo pela produção, que se poderá resolver o problema de todos. Eis que o problema fundamental é o mesmo, exigindo igual solução, tanto para o capitalismo como para o comunismo, pois trata-se de uma lei econômica superior a toda e qualquer distinção partidária, razão pela qual, ao esforço da luta, deverá se substituir um trabalho mais pacífico e produtivo, o que representa um efetivo progresso em direção a uma civilização mais avançada. Abre-se, assim, o caminho para a conquista dos direitos do pobre. Então, se numa primeira fase deste fenômeno, somente o patrão tem todos os direitos sobre o escravo, que não tem nenhum, numa segunda fase, é o patrão que concede ao pobre o direito de ser beneficiado, enquanto este, por sua vez, o conquista com o beneplácito do patrão. A seguir, numa terceira fase, o pobre, com o seu trabalho, adquire o direito à sua recompensa e trata o patrão de igual para igual. Numa quarta fase do processo, a técnica tornará sempre menos pesado e mais fecundo o trabalho do pobre, que se elevará a um nível de vida cada vez mais alto, não só na esfera econômica, mas também naquela cultural e espiritual. Então, o pobre poderá ter todos estes direitos porque terá primeiro cumprido o correspondente dever de trabalhar e produzir. E não poderá se queixar porque ao lado dele e como ele, o rico também estará trabalhando e produzindo. Assim, em ambos os casos, a injustiça do parasitismo é eliminada. Quando nos referimos ao dever de trabalho produtivo para a coletividade, não entendemos apenas o dever do pobre, mas também o do rico, mesmo se num diverso campo de especialização, como é necessário numa sábia distribuição do trabalho. Para adquirir o direito de pertencer à coletividade, todos devem oferecer sua contribuição pessoal, cada um devendo colaborar no campo da sua competência específica. Trata-se de um novo sistema de vida, no qual a atividade de cada um não é um trabalho de tipo individualista, com finalidades egoísticas, mas sim um trabalho integrado no organismo social, como um seu elemento constitutivo. Então, quem mais comanda tem mais deveres e maiores responsabilidades, devendo por isso dispor de maiores meios e de maiores conhecimentos, cabendo-lhe cumprir a importantíssima função social de dirigir e impelir para frente, material e espiritualmente, todos os outros. Hoje se começa a compreender que o método do assalto à riqueza para roubá-la aos seus detentores é contraproducente, porque eles sabem se defender, sendo que a tentativa não só é de êxito duvidoso, mas também leva inevitavelmente a uma luta arriscada e deletéria para todos. No passado, agia-se como dois cães disputando o mesmo osso, um tentando matar o outro para comer o osso sozinho. Hoje tende-se a reduzir o dano buscando-se um segundo osso, de modo a evitar que um tenha de matar o outro ou correr o risco de ser por ele morto. Em vez disso, tal esforço atualmente concentra-se sobretudo no sentido da produtividade. Este sistema convém ao pobre porque lhe possibilita, por via pacífica, chegar ao bem-estar com menos esforço e sem correr muito perigo, sendo conveniente também ao rico, que indo ao encontro do pobre e ajudando-o a trabalhar e a produzir, não corre o risco de ser liquidado por ele. As leis da vida impõem que, para a solução de um problema, seja escolhido o caminho do menor esforço e do maior rendimento. Procura-se, assim, alcançar o melhor resultado possível, aquilatando o esforço de maneira a evitar o dispêndio de energias. Então, como já vimos, tende-se nos países mais civilizados a substituir, na conquista da riqueza, o método do assalto com a violência pelo método pacífico da organização do trabalho e da produção. A vida, sendo utilitária, já tende por sua conta a esta transformação, que abranda a luta, sendo isto uma prova de que a evolução conduz a um melhoramento. Vê-se, então, o quanto tenha o preceito evangélico "ama o teu próximo" antecipado os tempos modernos. Tal comportamento da vida no plano humano tende a realizar agrupamentos em unidades cada vez maiores, o que implica em levar a sociedade para o estado orgânico. Eis que o Evangelho, ensinando, por meio de sua máxima do amor recíproco, o sistema da cooperação, tende ao mesmo resultado. Tudo isto confirma a lei da evolução, demonstrando sua inelutável atuação. Nesta mesma linha de desenvolvimento da vida, inseriu-se Cristo, quando, com base no princípio do amor, iniciou o seu movimento de justiça social, impulsionando os homens em direção a uma condição de recíproca compreensão e colaboração, na qual a sociedade alcança o estado orgânico e unitário. É sobre esta mesma linha de evolução que os ricos se colocam hoje em dia, pois, numa prova de maior perspicácia, compreenderam que, para eles, é bem mais conveniente proceder com justiça em relação aos pobres, favorecendo o movimento da sua ascensão, do que ficar expostos a sofrer periodicamente o impacto de revoluções sangrentas, como resposta direta às injustiças perpetradas. Verifica-se que hoje a luta contra a miséria não é mais entregue à iniciativa esporádica de algum filantropo, pois compreendeu-se que o mal tem de ser curado. Mesmo sem pôr em dúvida o poder da divina providência, prefere-se hoje buscar a solução para este importante problema pelo caminho da organização social, que não só prevê, provê e educa, mas também regula a expansão demográfica e dirige o trabalho para fazê-lo render. Eis que hoje, com o homem situado num grau mais avançado de evolução, é possível realizar uma aproximação maior do que as antecedentes na execução do princípio de justiça, numa forma cuja implementação era inviável nos tempos de Cristo. O Evangelho marca, portanto, uma primeira etapa deste caminho, à qual outras mais avançadas sucedem-se por lei de evolução. É assim que a lei e os métodos do sistema realizam-se cada vez mais na Terra. Cristo moderou seu programa de ação renovadora em função das capacidades de atuação do mundo de então. Que ele tivesse enveredado pelo caminho certo fica comprovado pelas posteriores etapas de progresso, através das quais suas ideias germinaram e operaram as mais elevadas conquistas sociais de nossa época, impensáveis sem aquela semente. Não se pode negar que todo o movimento moderno em favor da justiça social encontre o seu primeiro germe no Evangelho, através daquele jogo de compensações que levou avante o programa desta grande meta. Cristo introduziu, com a sua pregação, o fator espiritual na vida pública. Sem levar em conta o fato de ser ele alcançável em longo prazo, ninguém pode negar que tal fator redundou num poderoso momento para o desabrochamento da teoria da justiça social, sobre bases que, apesar de metafísicas e sobrenaturais, penetravam, contudo, na mente do povo. Com efeito, Cristo oferecia um novo poder aos deserdados, apontando-lhes um Deus que estava ao lado deles para defendê-los e lhes fazer justiça. Os romanos tinham a seu próprio serviço os deuses pagãos, dentro de uma religião concebida para uso apenas da classe dirigente. Em Cristo, os escravos encontraram um Deus próprio para eles, protetor de todos os pobres, no sentido de compensá-los da prevaricação dos patrões e dos ricos. Com isso, a afirmação de que os ricos devem ajudar os pobres torna-se um princípio religioso, refletindo um mandamento de Deus, coisa que, mesmo se irrealizável, já representava um direito absoluto. Formou-se assim e permaneceu, mesmo o sendo no estado potencial, uma carga mental de impulsos reativos tendentes a realizar, como se dará mais tarde, os ditames de Cristo em matéria de justiça social. Eles estabelecem o dever de dar, por parte dos ricos, e o direito de receber, por parte dos pobres. Esta ideia é como uma semente que, sendo deixada cair na terra, entra assim na vida para depois se desenvolver, sendo destinada a se transformar em árvore e a dar frutos mais tarde. Com isto, Cristo traçou uma trajetória em cuja órbita a humanidade se colocou e continuará a se mover até o seu ponto de chegada, que é a realização da justiça social. Tal meta também é um fenômeno da evolução, constituindo um transformismo em contínuo desenvolvimento. Tudo está submetido a uma incessante transformação e, por isso, constitui história e não um fato estático, pois qualquer imobilidade seria arrastada pela corrente vital e universal. Por esta razão, é fatal e conforme a lei de Deus que as religiões nasçam e morram, sendo substituídas por outras. Eis como se desenvolveu a primeira ideia evangélica da justiça social. Uma vez declarado aos ricos o dever de dar e aos pobres o direito de receber, é breve o passo para se concluir que, caso o rico não cumpra o seu dever de dar, o pobre poderá fazer valer o seu direito de receber, impondo o cumprimento daquele dever. Por isso, vemos surgir hoje a Igreja dos Pobres, à semelhança de como surgiu o comunismo. No passado, o pobre era um subdesenvolvido, incapaz de fazer valer os seus direitos, não tendo outra opção além da esperança no céu, com a qual as classes detentoras de bens o consolavam. Hoje, o pobre despertou e, por ser mais evoluído, tomou consciência dos seus direitos proclamados por Cristo, estando pronto para fazê-los valer na terra sem se ocupar em demasia do céu. Perante este desenvolvimento, Cristo pode ser considerado o iniciador de um movimento milenário de redenção das massas. Também breve é a distância que separa esta afirmação de outra, segundo a qual, uma vez reconhecido no indivíduo o direito de ter justiça social e o de fazê-lo valer, deduz-se disto o direito de se recorrer à revolução, quando tal direito venha a ser desprezado. Verifica-se, então, que a transição da fase teórica à fase prática procede a par e passo com a aquisição por evolução das qualidades necessárias para a atuação daquele princípio. Tudo isso sucede conforme os planos da vida, porque não se pode admitir que as afirmações do Evangelho tivessem de permanecer somente como compensações teóricas, realizáveis apenas em longo prazo num longínquo reino dos céus. Impunham as leis da vida que, uma vez alcançadas as condições necessárias, aquelas afirmações do Evangelho teriam de se realizar. Se assim não fosse, restaria tão somente o absurdo de admitir que elas não passassem de um falatório vazio para enganar os ingênuos. Com efeito, as leis da vida exigem não somente que a evolução se faça no sentido de melhorar, mas também que não se deixe de despender o esforço necessário à sua realização. O homem deve lutar para subir. Eis então que os princípios do Evangelho hão de se harmonizar com tais leis e métodos, de modo que eles não podem deixar de se prolongar num verdadeiro trabalho de conquista. A vida não admite afirmações teóricas de direitos, a não ser como um antecedente ao qual há de suceder sua realização prática. A vida é positiva e construtiva, nunca se desenrolando em vão. Eis que, assim como o Evangelho permanece no seu posto e no seu tempo, as reivindicações operadas pelo homem moderno no campo da justiça social ficam no seu posto em nossos dias. Então, o Evangelho há de ser entendido como verdadeiro também hoje, nesta sua fase de desenvolvimento, em que o mesmo problema por ele abordado é de novo enfrentado na fase definitiva de sua realização. É assim que o pobre de hoje pode encontrar no Evangelho uma autorização para conquistar o seu bem-estar, vendo assim uma legitimação do seu esforço para subir. No fundo, o pobre afirma o seu direito à vida, que hoje ele, por ter alcançado sua atual capacidade de conquista e seu valor combativo, pode fazer valer, sendo esta a condição exigida pelas leis do seu nível biológico para lhe concederem um direito. Neste nível, a justiça tem de ser conquistada, porque, sendo ela um princípio do sistema, deve vencer as resistências do antissistema para se realizar, cumprindo ao homem fazer o esforço necessário para conquistar esta vitória. Cada ideal, para se impor na Terra, deve fazer as contas com as leis do antissistema. Esta é a lei da vida. No passado, o homem era tão seguro de si que, no seu orgulho, julgava-se a única criatura de Deus, acreditando-se objetivo da criação e rei do universo. Considerava-se de tal modo importante que imaginou ser possível o único filho de Deus assumir a sua forma corpórea para se deixar matar por ele. E isto para que o homem pudesse, através do sacrifício dele, redimir-se gratuitamente das suas próprias culpas e, desse modo, obter sua salvação à custa de outrem. Assim, ele julgava que tudo, não só plantas e animais, mas até mesmo as estrelas, tivesse sido criado somente em função dele, os animais para alimentá-lo e as estrelas para lhe alegrarem a vista. Se as galinhas tivessem sido mais fortes, a ponto de subjugar o homem, elas também teriam acreditado que Deus tivesse criado o homem para lhe servir de alimento. Hoje esta velha forma mental está desmoronando para dar lugar a outros descortinos. Cada período histórico representa uma fase de desenvolvimento, podendo ser imaginado como um trecho no qual prepondera o número de exemplares de um determinado tipo biológico. Nos tempos de Roma e das invasões bárbaras, prevaleceu o tipo guerreiro, primeiramente para construir o império e depois para invadi-lo. Na Idade Média, temos a Era dos Santos, seguida pelo Renascimento, com seus literatos e pintores. No século XIX, manifestaram-se os músicos. Hoje, em pleno século XX, a vida atravessa a Era da Ciência, que, estabelecendo o predomínio da positividade e da organicidade, ergue uma forma mental prática e construtiva em todos os campos, abrangendo desde expedições espaciais até a organização do trabalho, a produção, o comércio, a economia das nações, os direitos e deveres na justiça social, etc. Quem sabe quão mais avançado tipo a vida levará ao predomínio nos séculos futuros. Concluindo, o verdadeiro Evangelho, o mais completo, é aquele representado não só pela forma assumida por ele nos tempos de Cristo, mas sim por todas as formas que o mesmo vem assumindo no decorrer dos anos, oferecidas a nós pela vida ao longo de seu incessante caminhar. A vida tem seus fins e, para alcançá-los, adota princípios e métodos diversos, vestindo-se de várias formas para se adaptar aos tempos e às condições do ambiente. O seu objetivo é realizar a justiça social, pois isto significa estabelecer o princípio de justiça da lei, que representa o sistema, em direção ao qual avança a evolução. Cristo expressou esta tendência na forma ideal e pacífica das compensações ultraterrenas, enquanto as outras revoluções, inclusive a comunista, expressaram a mesma tendência na forma tangível e violenta de compensações terrenas. Trata-se, contudo, do mesmo princípio de justiça social, que vai se realizando sempre mais, como quer a vida, descendo do céu à terra, passando assim da teoria à prática. Tal fenômeno não é contradição, mas sim transformação, pois entre as formas sucessivas permanece um fio condutor constante, sendo este a sua alma, o seu cerne, que neste caso é a vida assumindo formas diversificadas em cada fase do seu desenvolvimento para avançar em direção a uma meta estabelecida. Por via de regra, olha-se para a forma e não para a substância do fenômeno. Mas este permanece o mesmo. É sempre a justiça social que avança. Trata-se da progressiva realização do mesmo princípio. O mesmo fato sucede também com a pessoa humana. Nela existe o eu individual, que é a alma do fenômeno e funciona como fio condutor constante, permanecendo sempre o mesmo, embora sua forma mude de criança a adulto e a velho. Também neste caso, há um único fenômeno, representado pelo caminho que a vida percorre, pois o menino, o adulto e o velho são as três fases da mesma verdade em evolução. Estamos no mundo do relativo, e nada ou ninguém pode subtrair-se ao transformismo. Então, da verdade total, não vemos senão momentos sucessivos, sendo ela dada pela soma de todas as verdades relativas. Cada uma delas vai se transformando na seguinte, permanecendo verdadeira em relação ao seu tempo e ambiente, mas não o sendo em outro tempo e ambiente. Desse modo, quando ao longo do caminho da evolução uma verdade fica superada, a vida a rejeita, porque não lhe serve mais. Final do capítulo 13.